lá. Flagrante. Vocês estão a fim de prender o ladrão. Aí tá certo. Podem voltar pelo mesmo caminho. Pra quê? O ladrão está escondido lá embaixo. A carga gravada e no colar. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Enquanto rouba, outro é roubado. Eu sou o roubado, mas eu não fico calado. Me expresso através do canto falado. Não fique parado, estagnado para tudo que acontece do seu lado. Ocorre hoje, aconteceu no passado e vai acontecer no futuro aproximado. Tudo para ter capital acumulado. Bendito seja este mundo globalizado. Impressionante, mas é tudo verdade. Rouba aqui, rouba ali, em qualquer cidade. Está em toda parte, é um desastre. Vacilar, corrupção chegou em Marte. Não me abalei, irei rimar sobre corrupção. Discurso vazio sem nenhuma ação. É tradição, político ladrão, colônia de exploração. Pele de cordeiro em tempo de eleição. Camboio de ladrão, nos deixe em paz. Eu quero é paz, pra mim e pros meus pais. Ainda falta aquele que faz. Não espera acontecer, faz a paz. E mais, sem preconceito, é desse jeito. Eu vou seguir esse conceito. De lá pra cá, daqui pra lá, se for fazer, faça bem feito. Pra todos no futuro sentir o efeito de todos os seus atos que foram feitos. Bem feitos, não fiquem no papel ou só na promessa. Esse discurso não me engana, então não vem com essa. Não prometa, cumpra. Essa é a conversa. Se o mundo é uma máquina, plebe é uma peça. Muito importante, não se esqueça disso. Nem por um instante, é perto ou distante. Nos respeite como gente e não como mutante. Mente pensante, não sou só um mandante. Faço o possível pra seguir adiante e constante. Um verdadeiro meliante é quem tá no poder. Nisso possa crer, não tem como não ver. Maldita corrupção que só tende a crescer. Aê, causa, motivo, razão ou circunstância. Ladrão no poder, me diz qual é a mudança. Não existe liderança sem confiança. E o povo fica espera sem esperança. A verdade é uma mentira muitas vezes repetida, colocada em nossa vida de forma despercebida. Compreendo o mundo de acordo com minha experiência. Onde tiver repressão, haverá resistência. Com coerência e a sentença fica só pros culpados. Presidente, governo, governador, toda raça de deputado. E é um pecado se nós ficarmos calados. Rabo preso com os state, dívida externa lá no ato. E o voto nulo não pode ser descartado. Como o FDC vai ficar aí calado? Não, jamais, eu vou mudar o resultado. E só você pode mudar o rumo desse país, fazendo a sua parte, não acreditando em nada do que ele diz. Procure informação, não fique neutro aí. Sua atitude é importante pra mudar tudo aqui. E só você pode mudar o rumo desse país, fazendo a sua parte, não acreditando em nada do que ele diz. Procure informação, não fique neutro aí. Sua atitude é importante pra mudar tudo aqui. Concentração é a chave para a reflexão. Não se omita, preste muita atenção, pois o futuro do Brasil está em suas mãos. O pequeno rouba a galinha e o grande o galinheiro, e deposita todas as verbas nos bancos estrangeiros. E ligeiro ganha sua confiança por inteiro. Promete o céu, o inferno e um saco de dinheiro. Esse assunto é antigo e tem muita gente forte envolvida. Muitos milhões, muitas mansões e contagem a Suíça, quem duvida. Pisando no calo do país, no calo da população. Entrando em sua casa pela maldição do século, a televisão formadora de opinião, preste mais atenção. Não acredite em todo mundo que se diz ser seu irmão, principalmente em dia de eleição. Seu voto não vale 10 reais, um botijão de gás, jamais, nunca diga não. Lá vem um gravata de seda com uma estrelinha vermelha no peito. Terrorista das contas públicas, o sanguessuga querendo respeito. Com essa conversa de ética, milhões de cueca, pra tudo tem jeito. Não passa um ladrão safado, corrupto, traçado com todo defeito. Fraudar, prometer, enganar, enrolar, desviar, candidato eleito. Incompetência, seu sobrenome, sou negado de poste, ninguém dá peito. Tamo na luta, dia após dia, na correria, não posso negar. Sem mais embaço, não fujo do laço, nem sou palhaço e vou protestar. Mensalão, caixa, dois, sanguessuga, o que vem depois? O que vem depois talvez não posso prever. Um ataque alienígena tomando conta do poder. Pode crer, só deve estar faltando isso. Esmagar nossas cabeças e jogar no precipício. Nossa vergonha foi comida com farinha e pimenta. Perdemos os próprios valores e nem sou penta. E nem sou penta, mas o que isso importa? Falta educação, alimentação e nas empresas batem as portas. Sem pátria, sem esperança, sem rumo, que vida torta. O pobre parece que nasceu pra levar fumo e ele nem se importa. Mas agora tá na hora de mudar esse jogo. Abre sua cabeça e ir atrás de socorro. Sai pra lá, cachorro, sangue suga ladrão. Vai sugar as contas da sua mãe, você não tem moral. É tão bandido quanto qualquer outro e tal. Não merece numa regalia, merece uma pizza de pau com sal todo dia. Quero ver não aprender que o povo é forte e não é mentira.